tinha algo bom de se sonhar, achar poesia onde não há, e alegria onde a solidão está, e melodia onde ninguém quer cantar. Parar o mundo pra eu perguntar: será que o amor que existe ainda está no ar? Tantas palavras ditas em vão, por que usar as que machucam o coração? Eu troco tudo pela paz desta canção. Essa canção.